Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta quarta-feira, dia 1 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer ao nosso auditório momentos fantásticos ao som de músicas instrumentais. Vamos começar com Spanish Eyes, música trazida aqui pela orquestra de James Last. É com ela que vamos ficar. Logo depois, Lafayette e o seu órgão tocando Aranjuez, Mon Amour. Melodia lindíssima, ou melodias lindíssimas, para ouvir nesta edição do nosso Nota 7, o primeiro do ano 2014. volta, ouvintes, depois destes momentos radiofónicos trazidos pelos, ou proporcionados pelos Lafayette e a Orquestra James Lesser, respectivamente, com o Lafayette, o organista que em tempos foi organista do Roberto Carlos, entre 1965 e 1967. Lafayette trouxe-nos o tema Aranjuez Mon Amour. Antes, ficamos com a belíssima melodia aqui trazida, nem mais nem menos, pela Orquestra de James Last, chamada Spanish Eyes. Agora vamos ficar com um outro grupo mítico, os The Shadows. Esta guitarra é inconfundível, a guitarra que vai trazer Catavina. Aproveita também nesta edição Billities, de Francis Lay. É mais uma melodia memorável, com uma interpretação irrepreensível do guitarrista Francis Lay. É com estas duas melodias que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. O Prazo Rural chega já às 7:15. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia do Canal 1 da Antena Web. Fiquem bem e até amanhã.